mãos. Sou um pobre lavrador, vivo longe da cidade, moro no interior. Você tem tanta riqueza, mas porém não tem amor. O seu gesto de orgulho tira todo o seu valor. De que vale ter dinheiro se não tem felicidade? Ela vive escondida dentro da simplicidade. De que vale ter dinheiro se não tem felicidade? Ela vive escondida dentro da simplicidade. Retrato da poeira, sou cascalho sobre o chão. Meu sistema é natural, eu sou filho do sertão. Você busca tanta coisa, sem sentido, sem sabor, em seu mundo animal, que você mesmo criou. De que vale ter dinheiro não tem felicidade? Ela vive escondida dentro da simplicidade. De que vale ter dinheiro se não tem felicidade? Ela vive escondida.